eu vou avançar com meu Deus. Batalha, sei que nela vou triunfar. O inimigo tá pelejando, tentando me derrubar, mas firme na rocha estou. Com Cristo vou, na certeza que na luta serei mais que vencedor. Toda batalha que o inimigo colocar na minha frente, nela vou triunfar, pois Cristo está sempre presente. Nunca me deixou ausente em tudo que passei, de todo tipo de tribulação. Ele é por mim e nos momentos de aflição, com fé triunfarei no fim. A adversidade me faz chorar, triunfar.